A Boizinha, o hits que já é hits. Não vai saber o que fazer quando a pé de bater, o silêncio traz em minha voz. Não vai saber o que beber, se esse vinho do mato, essa sede, sede que é de nós. Em nome de RD Produções, Damião Bispo, contato do sucesso é 7 1 9 93 38 0 4 20. Amor, eu quero só seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. E não suporto a ideia de que nada vale. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto. Contatinho do sucesso é 7 1 9 93 38.